lágrimas negras. Essa festa está boa, mas quero ir embora. Tudo é muito melhor quando estamos a sós. Me encontrar lá fora, me encontrar lá fora. Eu quero te explicar tudo, mas nunca é hora. É que me disse na nunca. Não tem medo de bater, de apanhar, ser baleado, atirar, oh, oh. O perigo mora em minha memória. Cassia, eu sou poeta, mas não aprendi a amar. É que tudo que eu ouvi sobre esse tal amor me assusta. Yeah, yeah. Tudo que eu ouvi sobre esse tal amor me assusta. Yeah, yeah. Tudo que eu ouvi sobre esse tal amor me assusta. Yeah, yeah. Tudo que eu ouvi sobre esse tal amor me assusta. Mas me sinto inseguro, não sei bem porquê. Eu gosto de rir quando você sorri. Eu gosto de quando você me faz dançar. De cara fechada, pro mundo nunca pra ti. Te mostro além do meu ego e da minha amarra. Toca outros corpos, não é igual a te tocar. Eu sinto que com você eu tenho que me entregar. Alô, o mundo sempre foi tão cruel comigo. Pra mim é tão difícil ter que confiar. Pra mim é tão difícil ter que confiar. Lágrimas negras.